Trade. Pode criar nós, mente periférica. A revolução da favela é desse jeito. Aqui na minha quebrada, aqui é estilo Bagdá. Para os moleques se foram para nunca mais voltar. Aqui é desse jeito, o sistema é louco, é tensão. Para os moleques se foram com a arma na mão. Aqui na minha quebrada, aqui é estilo Bagdá. Para os moleques se foram para nunca mais voltar. Aqui é desse jeito, aqui é estilo é tensão. Para os moleques se foram com a arma na mão. Eu vou jogando nesse jogo, vivendo a vida louca no sistema criminoso. Paquetá, quebrado em torno, viver aqui tá difícil. Drogas e armas, nesse jogo maldito, passado 18 tá difícil. Tem que saber viver pra não ver seu sangue no asfalto. Quem não corre pelo certo, tem que ficar sempre de olhos abertos. Cocaína, álcool e crack, é louca a viagem. Talvez para nunca mais voltar. Viajantes da noite, tiros vão levar. Corpos caídos no chão, assassinos de fada entraram em ação. Não tem vez pra vacilão, morre pela boca com um tiro de oitão. Sistema criminoso, é a lei do jogo. Aqui na minha quebrada, aqui é estilo Bagdá. Para os moleques se foram para nunca mais voltar. Aqui é desse jeito, sistema é louco, é tensão. Para os moleques se foram com a arma na mão. Aqui na minha quebrada, aqui é estilo Bagdá. Para os moleques se foram para nunca mais voltar. Aqui é desse jeito, aqui é estilo é função. Para os moleques se foram com a arma na mão. Quantos já se foram com a arma na mão? Sem perdão, o sistema é louco, dominado pelo cão. Estou cansado de ver corpo no chão, porque os outros mataram com vários tiros de oitão. O demônio está aí dominando a mente dos irmãos. Vivendo essa tribulação, tem que ir em busca da sua libertação deste mal. Porque será tarde demais e só resulta em funeral. Não queira ver o seu corpo despachado em um matagal, ou nas calçadas, ou noticiado no jornal, ou na UTI de um hospital. No começo é tudo normal, depois vem a dor e o sofrimento e o abandono da própria família. Ergue a sua cabeça, saia dessa vida. É. Aqui na minha quebrada, aqui é estilo Bagdá. Para os moleques se foram para nunca mais voltar. Aqui é desse jeito, o sistema é louco, é tensão. Para os moleques se foram com a arma na mão. Aqui na minha quebrada, aqui é estilo Bagdá. Para os moleques se foram para nunca mais voltar. Aqui é desse jeito, aqui é estilo é função. Para os moleques se foram com a arma na mão. É desse jeito, aqui na minha quebrada o movimento é assim. Vários moleques se foram com a influência ruim. Infelizmente parceiros chegaram o seu fim. Com vários tiros na cara ele caiu no chão. Depois daquele dia só foi a multidão. Olhando logo seu corpo já estava morto. Depois de algum tempo aí ficou nervoso. Paquetá cabuloso, então se liga, é a lei do jogo, é o sistema criminoso. O sistema criminoso, pode crer que eles morrem e nascem de novo. Cada vez é uma nova geração que atrai o mal. Vários moleque resulta no seu funeral. Infelizmente seu estado já é mal. No hospital ou na UTI, pode crer que aqui procede assim. Aqui na minha quebrada, aqui é estilo Bagdá. Vários moleques se foram para nunca mais voltar. Aqui é desse jeito, o sistema é louco, é tensão. Vários moleques se foram com a arma na mão. Aqui na minha quebrada, aqui é estilo Bagdá. Vários moleques se foram para nunca mais voltar. Aqui é desse jeito, aqui é estilo é função. Vários moleques se foram com a arma na mão.